italiana, tem americana, tem alemã, tem a tcheca. Todo mundo pode dançar essa música. Então vem comigo, vai. Eu vou cantar e ela vai. A dança é gostosa, todo mundo faz. Eu vou cantar e ela vai. A dança é gostosa, todo mundo faz. Na cachorrada, o povo me leva. Não tente esconder que o poder tá na tcheca. Na cachorrada, o povo me leva. Não tente esconder que o poder tá na tcheca. Tcheca pra frente, tcheca pra trás. Tcheca pra frente, assim que se faz. Vai, tcheca pra frente, vai. Tcheca pra trás, tcheca pra frente. É assim que se faz. Mas isso é uma cachorrada. Uma aventura. Eu vou cantar e ela faz. A dança é gostosa, todo mundo vai. Eu vou cantar e ela faz. A dança é gostosa, todo mundo faz. Na cachorrada, o povo me leva. Não tente esconder que o poder tá na tcheca. Na cachorrada, o povo me leva. Não tente esconder que o poder tá. Tcheca pra frente, tcheca pra trás. Tcheca pra frente, assim que se faz. Vai, tcheca pra frente, tcheca pra trás. Tcheca pra frente, é assim que se faz. Joga pra frente, joga pra trás. É assim que se faz. Tcheca pra frente, tcheca pra trás. Tcheca pra frente, é assim que se faz. Fica tudo melado, né? Que absurdo.